por quê. A dor que estás sentindo, sei que preferes morrer. Falar o mal de mim, tu quis acreditar. Agora pedes clemência, arrependida quer voltar. Mas será tarde, hás de pagar o teu pecado. Porque um amor fingido nunca deve ser perdoado. Partiste, foste cumprir o teu destino, desfazendo nosso amor por cabarés e cassino. Perdida estás pra sempre, mas a culpa foi tua. Deixaste de ser mãe para ser mulher da rua. Mas se um dia voltar,